mereci. No auge do amor e você também. Eu apaixonado, tu apaixonada. O mundo era eu e você, meu bem. Quando olhei no teu olhar, vi em seus olhos o amor a desvendar. Eu li em código, sua boca sorria, em gesto dizia que me amava, que me adorava e me queria. Um dia perto de você, me adorava e me queria. Um dia perto de você, eu te conheci no auge do amor e você também. Eu apaixonado, tu apaixonada, o mundo era eu e você, meu bem. Quando olhei no teu olhar, vi em seus olhos o amor a desvendar. Eu li em código, sua boca sorria, em gesto dizia que me amava, que me adorava e me queria. Um dia perto de você, me adorava e me queria. Um dia perto de você. Seus olhos, o amor a desvendar. Eu li em código, sua boca sorria, em gesto dizia que me amava, me adorava e me queria. Um dia perto de você, me adorava e me queria. Um dia perto de você.